Meus amigos e meus irmãos, vocês são pessoas inteligentes. Para ver que a humanidade a si mesmo se ameaça com grandes perigos, inclusive a respeito de sua economia mundial, a ganância que subverte o sentido de autoridade no mundo. Alguém teria dito um dia que as nações não têm amigos, têm interesses. Aliás, isso foi dito. Mas há uma fronteira para essa forma de pensar, sem que ela se torne perigosa demais para um mundo que apanha sem parar. Como se nós fôssemos cupins a corroer as estruturas do planeta que nos serve de morada. Um exemplo é essa ação desordenada, criminosa mesmo, sobre as riquezas terrestres. Ora, nós dizemos aqui na Legião da Boa Vontade que a destruição da natureza é a extinção da raça humana. Nada mais, nada menos. Essas palmas provam que vocês estão de acordo comigo. Mas em seguida vem o conforto para aqueles que perseverarem até o fim, como Jesus aconselha na carta à igreja em Esmirna, capítulo 2, versículo 10. Nós perseveraremos até o fim para ganhar a coroa da vida. E mais diz o Cristo, agora no Evangelho segundo Lucas. Eu vou aqui aos versículos 18 e 19. Diante de tanta luta, de tanta coisa, de tanto acontecimento, de tantos perigos que ameaçam a humanidade sempre. Quantas coisas se fazem nos laboratórios do mundo, a gente não fica sabendo. E perigos nascidos das mãos de... não de maus cientistas, vejam vocês, de cientistas muito bem intencionados. Aquela segurança toda em torno de exames e pesquisas, por exemplo, de DNA e tanta coisa. Mas diz o Cristo aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículos 18 a 19. Nunca mais se esqueçam dessas palavras de Nosso Senhor, o pastor do rebanho único, que se vai formar por força do amor. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Que coisa! Vou repetir. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Ele disse mesmo que não nos deixaria órfãos. Estaria conosco até o fim dos tempos. Vamos ao versículo 19. Porque na vossa perseverança salvareis as vossas almas. E prossegue o profeta Zacarias, capítulo 14, do seu livro do Velho Testamento da Bíblia Sagrada. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Jebarimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Evidente que Jerusalém celestial é fonte de tudo em primeiro lugar. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Mas é a Jerusalém de Deus. A Jerusalém, capital do Israel de Deus, o Israel espiritual, formado por todos aqueles de todas as crenças e descrenças, ideologias, ciências, esportes, arte, que terão passado pelo fogo do tormento e da dor e merecerão sobreviver aos todos os ataques de todos os tipos depois de tanto sofrimento. Deus é que vai pelejar contra, se levantar contra Jerusalém celestial e o Israel de Deus. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecerão os seus olhos nas suas órbitas, e a língua nas suas bocas. Naquele dia, também haverá da parte de Deus grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um se levantará a sua mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro e prata e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Mas haverá a glória futura da cidade de Deus. Todos os que restarem de todas as nações, vejam bem, os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei, não o rei humano, que diz em seguida aqui o profeta, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Quem é o Senhor dos Exércitos? Jesus! E se a família dos egípcios não subir nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. E este será o seu castigo e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Mas escute uma coisa. Por que os egípcios citados aqui? Podemos dizer que os egípcios aqui simbolizariam os gentios. As outras nações, por que só os egípcios? Eles também são filhos de Deus. E significa também aqueles que praticariam, ou que praticassem, o mau uso dos dons espirituais divinos, o que se convencionou chamar de ocultismo, porque era praticado no interior dos templos, principalmente do Egito, porque consideravam que o povo não estaria preparado a conhecer certas coisas. Sempre acham que o povo não está preparado, porque os seus comandantes não os preparam, não preparam os povos. Os dons espirituais não podem ser mal baratados. Aquela história da serpente do Egito, aquela coisa toda. Os dons espirituais têm que ser colocados a serviço de Deus, sempre como acontece no Centro Espiritual Universalista da Religião Divina. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. E naquele dia já não mais haverá mercador na casa de Deus. Que coisa maravilhosa! E naquele dia, diz o profeta, já não mais haverá mercadores na casa de Deus. Já isto aí é uma grande transformação para todos os povos da terra. Mudança dos tempos que exigem oração e vigilância. Por isso, vamos elevar o nosso pensamento a Deus com o Pai Nosso, a prece ecumênica que Jesus deixou para todas as criaturas da terra, Ele, cujo coração abrange o universo. Qualquer um pode fazer o Pai Nosso sem se sentir constrangido. Vocês mesmos podem atestar agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, nosso Mestre e Senhor, queremos pedir-te que coloques nestes copos d'água ou em todos estes recipientes que estão aqui em cima da mesa e ao lado da mesa e nas residências dos que nos escutam e dos que estão nos carros, e se não houver copos, não houver recipientes, em nós mesmos, porque nosso corpo é constituído, em sua maioria, por fluidos, o remédio perfeito de que tanto necessitamos. Aquele medicamento com o qual restituíste a visão a um cego de nascença. Divino médico, coloca neste copo d'água o bálsamo celestial para cada um de nós. E que estes doentes em quem vamos pensar, doentes do corpo, doentes da alma, estejam onde estiverem, recebam neste momento a bênção da tua cura na força desta corrente em nome de Deus. Cada um faça agora o seu pedido. Graças, Senhor. Ampara o nosso povo, os nossos governantes, todos aqueles que sofrem, os que estudam, porque é preciso espiritualidade ao lado do conhecimento das coisas materiais. E aos nossos anjos guardiães, os espíritos de luz, que nos protegem, a nossa gratidão e o nosso respeito. E também o nosso amor e a nossa saudade, não o nosso desespero, porque os mortos não morrem. Um dia todos nos encontraremos na pátria da verdade, no mundo da eternidade. A nossa lembrança, o nosso abraço, o nosso amor, o nosso pedido de desculpas, se os fizemos sofrer, e também o nosso amor. Grato, Jesus. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. E não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Eu não vos deixarei órfãos, porque voltarei a vós. Como disseste na carta à igreja em Éfeso, o maravilhoso livro Apocalipse,